E galera, começa agora mais um Yopi Nerd Shibun, edição número 105. Eu estou aqui com o Luke Lucas. Opa! E hoje a gente vai falar de Comic Con, praticamente. De falar de alguma outra coisa fora da Comic Con, né? Mas quase tudo é da Comic Con, não tem muito pra onde correr. Mas, Luke Lucas, o que, é que você fez aí nessa semana? O que, é que você viu de interessante? Continuando minha saga de não ter nada pra fazer nas férias, eu zerei dois joguinhos, Never Alone, que conta a história dos Inuits, ou os Esquimós, né? A pessoa não gosta muito de ser chamada de Esquimó. É um joguinho de plataforma bem simples, mas que eles botam vídeos, tipo um documentário, sobre a vida do pessoal de lá, e é bem interessante. Mas não é um jogo maravilhoso, mas a modo como eles botam o documentário foi legal, eu gostei. Também zerei de novo Far Cry 3. Primeira vez que eu tinha jogado ele, eu tinha pegado piratão mesmo. E eu tava olhando pra minha lista do Steam e eu falei, porra, eu quero jogar alguma coisa que eu tenho que matar gente. Sem pensar muito, só atirar. E aí eu peguei o Far Cry. E eu gosto. Eu gosto muito do primeiro vilão. Aí tem um lance de ter uma segunda ilha aí que foge tudo. Aí não é bom não. Eu vi os 4 filmes do Bourne. Dinastia Bourne. É assim? Eu não sei. Eu não sei, eu só assisti o último. E tem aquele lance, né? Eu sou um cara que eu era amaldiçoado com o Bourne. Eu nunca consegui ver o filme do Bourne. Eu tentei ver no cinema, por algum motivo eu não fui. Passou na TV por assinatura, minha mãe pediu pra buscar ela. Esse tipo de coisa. Aí eu não, vou assistir. Não tem nada pra fazer, vou assistir o Bourne. Aí terminei o primeiro filme do Bourne, né? Fui comentar todo feliz no Twitter que eu tinha quebrado a maldição. E sem zoeira, eu leio que o Satoru Iwata morreu. A minha maldição. Até no fim, ela matou alguém, cara. Eu me sinto muito responsável pela morte do Satoru Iwata. De verdade, foi um negócio que... Até hoje eu me sinto meio culpado pela morte do cara. Cara, eu não queria entrar muito no assunto do Satoru Iwata. Só queria falar na menção honrosa aí ao Iwata. Eu não queria entrar muito porque eu participei de um podcast. Tem uma discussão absurda sobre isso no podcast. E eu não quero brigar mais com ninguém. Bem, tá bom. Mas eu curti o cara, assim. Eu não curto muito a Nintendo, mas eu gosto. Eu entendo o que o cara fez. Eu gostava do Nintendo Direct, que como ele não se mexia de jeito nenhum. Era interessante. Eu achava legal ele tentando falar inglês, cara. Eu achava muito legal isso. Please understand. Mas enfim, sobre os 4 filmes do Bourne, todos os 4 têm a mesma plot. Sendo que o último é ridículo ter um filme com aquela plot. Porque é outra super... coisa, talvez. É ridículo e tem super poder, é uma merda. Eu não gostei. Mas pra trilogia, eu dou um 7, acho que tá bom. Não é tanto essas coisas quanto eu achei que seria, não. Mas é impressionante, é sempre a mesma coisa. O Bourne tá escondido. E aí descobre alguma coisa do passado dele, o pessoal tenta matar ele o tempo todo no filme, e no final ele escapa e esconde de novo. É a mesma coisa toda hora. Teve mais uma coisa que eu vi o Homem-Formiga. Ah, eu também vi o Homem-Formiga. É bom. Eu gostei mais que o Vingadores. Eu dou um 3.9, dei 3.8 pro Vingadores, né? Eu acho que depois de Homem de Ferro é o melhor filme de início de um personagem, né? Que eu ainda acho Homem de Ferro melhor. Eu acho... É porque é foda, depende da fase, né, cara? A época em que a gente viu o Homem de Ferro, não tinha nada. Fora a importância dele. Então eu acho complicado fazer essa comparação. Mas eu concordo, é um bom filme de início. E no final tem a comparação, sim, porque é um personagem que ninguém conhecia, como Homem de Ferro ninguém conhecia até aquela época. Era uma pós da Marvel. Eu sinto que muita gente... Vamos dizer que muita gente conhecia o Homem de Ferro. Mas eu sinto que... Depois que começou a sair Vingadores, as pessoas acabaram, muita gente indo atrás do desenho e dos quadrinhos, e acabaram meio que sem querer conhecendo um pouco do Homem-Formiga. É diferente do Homem de Ferro que eu falo no sentido de, tipo, realmente não tinha porra nenhuma. É que nem o Guardiões das Galáxias também. Não tinha porra nenhuma, sabe? Então... É que o Homem-Formiga dali é diferente do Homem-Formiga dos quadrinhos, né? Não, os principais quadrinhos eles contam principalmente com o Hank Pym, né? Não contra o Scott Lang. Uhum. Mas... E é o maluco da porra que se vestiu. Que era o Vespa. Excelente. O Vespa. Cara, o filme tem... Ele é divertido. Ele tem seus erros, mas ele é divertido. Eu acho que as piadas, né? Eu falo, ah, como comédia? Eu falei as comédias, mas tudo bem. As piadas, elas são melhores do que a dos Vingadores. Eu tenho um fator nostalgia, né? Porque a parte das formigas é muito querida encolher as crianças. E é maneiro. A parte com a formiga. Caralho. Pra quem não sabe, o Homem-Formiga, ele não só fica pequeno, como ele também tem um certo... também é por questão científica e consegue se comunicar com formigas, tá? E, inclusive, é um poder muito mais importante do que ele ficar pequeno, na minha opinião. É um poder foda. Você pode botar cubos de açúcar com formigas, que não é nada higiênico, mas o pessoal usa. Pois é, eu pensei isso, cara. Caralho, bicho. Por quê? Mas não é nada de higiênico. O pessoal tá usando, então tá valendo, né? Beleza. Eles não mandam a formiga limpar a mãozinha antes de pegar no açúcar. Ai, você tem que pensar que a mesma formiga que botou o açúcar, a mesma formiga que virou a moeda. Porra, aí. Caralho. Tá andando no, na mesa, no chão. No esgoto. É, muito bom. Mas bem, eu achei legal o grupinho, entre aspas, de sidekicks dele também. Eu achei engraçado. É muito bom, eu gostei dos caras, eles são muito engraçados. São os caras que aparecem sempre, né? Esses personagens genéricos de certa etnia, esses caras aí. E bem, achei divertido, achei que é um filme bacana, acho que vale a pena. E eu me diverti mais que o Vingadores, repetindo. Vingadores 2, né? Revelaram um spoiler absurdo do filme antes dele sair em trailers, né? Não no trailer normal, mas em spot de TV. Parabéns. Parabéns, mano. Foi revelar a aparência de outro personagem lá. Aparência não, a aparição de outro personagem. É. Eu acho importante. Spoiler? Sentiu que foi spoiler? Foi, cara. Eu sei, sabe? Eu entendi que eles colocaram pra tentar fazer parecer que tem uma ligação com Vingadores. Eu vou até falar porque tá no trailer, então foda-se, não é mais spoiler. Não, no trailer, é spoiler TV, então a pessoa pode não ter visto, hein? Tá no trailer, tá no trailer, cara, no último trailer. Tá no trailer? Eu não vi, não. Tenho quase certeza que tá no último trailer. Bom, você que sabe. Ah, então tá, então eu não vou falar, talvez o pessoal reclame. Mas é uma cena legal, inclusive. Essa cena. É uma cena interessante porque eles, basicamente, eles mostram, ó, o poder desse cara é tão poderoso a ponto de fazer isso. Então eu achei legal nivelar o poder dele, mostrar a que ponto ele é forte, assim. É meio foda, né? Porque também o outro cara... Ah, mesmo assim, foi legal. Foi legal. Quem viu tá entendendo o que a gente tá falando. Quem não viu vai ter aí talvez uma surpresa. Outro spoiler absurdo foi a cena do trem, porque eu não consegui dar risada no filme, porque eu já tinha rido no trailer. Mas é muito bom. Eu gosto da cena do trem, mas eu gosto mais da cena depois da cena que aparece no trailer com o trem. É. Mas é legal. É foda. E aquele trem é muito bizarro, cara. Eu sempre olho pra aquele porra daquele trem. O desenho daquele trem é muito bizarro, cara. Ele tem olhos, é assustador. O desenho daquele trem é muito bizarro, cara. Mas só tem algumas coisinhas que me incomodaram. Coisinha besta mesmo. Como o fato dele... eles vestirem a roupa muito rápido. Do nada, em segundos, eles já botam a roupa, já tudo de uniforme, já tá pequeno e de boa, e passou assim. Isso não me incomodou, cara. Eu não vou dizer que me incomodou outra coisa, mas eu acho, assim, em nenhum momento eu consegui sentir que o cara era um ladrão puta fodão que eles tentaram vender no filme. Só achei que foi meio forçado. Foi forçado assim. É que a primeira vez que aparece ele roubando, eles mostram que ele é meio fodão. Assim. Pois é, mas é meio forçado, mas tudo bem. É só pra ter a sininha dizendo que ele roubou. Mas é só aquelas coisinhas que eu não ligo tanto, não. Mas é como todo filme da Marvel, né? No primeiro mês você tá, caralho, que filme foda, não tem nada de ruim. Você vai parando pra pensar e tem algumas coisinhas. Já tô tão calejado de filme da Marvel, acho que todo mundo tá, que você já meio que consegue parar pra ver, assim, o filme é bom, só que ele não é essas coisas todas. Tipo, se fosse lá no começo, você daria um 4, 4,5, não sei o quê. Eu dou um 3,9, tá de bom tamanho no máximo. Só pra dizer que ele é maior do que o Vingadores 2, só por isso. Eu só não vejo tanto problema. Pessoal, ai meu Deus, filme da Marvel, a mesma coisa. Ah, gente, é tão bom. Eu realmente vou no cinema, me divirto, eu saio feliz. É que é foda, assim, você não pode falar da fórmula da Marvel. é a mesma coisa. Porque assim, existem coisas que deixam os filmes mais legais. Quem inventa de falar, ah não, uma fórmula da Marvel é a mesma coisa, e o Max se diverte. Cara, eu tenho certeza que você se divertiu com o Homem de Ferro. E se você falar que a fórmula da Marvel é a mesma coisa, você se diverte com isso, tá querendo me dizer que você se divertiu com o Quarteto Fantástico, porque é a mesma fórmula também. Então, vai se fuder. É exatamente a mesma fórmula. Então, foda-se. O filme é muito ruim. O problema do Quarteto Fantástico é que eles não são heróis, gente. Eles só fazem merda o filme inteiro. Então, a questão é essa. Tipo, ter a mesma fórmula não significa que o filme é bom. Então, menosprezar os filmes bons que tem essa fórmula, usando isso como argumento, eu acho idiotice. Mas enfim, eu não vejo tanto problema, eu gosto da Marvel. Chupa DC. Sim, eu sei que você gosta da Marvel, mas aí foda-se. Né? Por enquanto, estou com medo da DC. Ok, mais alguma coisa? Eu tô lendo Game of Thrones. Faltam 459 páginas pra eu terminar de ler o primeiro livro. É, tá legal. É, tá bem diferentinho em algumas partes do seriado. É interessante como ele consegue narrar pela visão do personagem. Você ficou com vontade de ver como é que funcionava certos personagens, em vez de ler na ordem e pulou só pra ver os capítulos daquele personagem alguma vez? Não, cara, eu não sou maluco assim não, cara. Não, cara, mas é porque é mais pra frente fica assim. É porque, tipo, tem uns personagens que realmente são muito chatos. Os capítulos da Sansa é muito chato, cara. A gente pula. A Sansa não é muito chato. Ah, é tipo a música do Senhor dos Anéis, né? A gente pula, não tem pra quê. Sabe, tem uns capítulos assim que são muito chatos e tal, aí você quer. Eu fiz isso uma vez no terceiro livro, só pra ver os capítulos do Tyrion, mas foi só isso. Ah não, cara, eu prefiro ler na ordem cronológica, normal. Mais alguma coisa não? Não. Ok. Então, Homem-Formiga já falamos, né? Eu vi Sharknado 2. Nossa, finalmente. Mano. Finalmente, é isso aí. E é espetacular. Que... Tem o 3, cara. Tem o 3. Como é que tem 3 disso? O 3 eu acho que não saiu ainda. Acho que tá pra sair. Eu vi, assim. Acho que na TV o 3. Vixe, então eu tenho que ver o 3. Porque não tem o 3 no Netflix, então não dá. Eu não vou atrás, pelo amor de Deus. Sharknado 2 tem tubarões num tornado pegando fogo. Isso é muito foda. Nossa, botaram fogo no tornado, é isso mesmo? Botaram fogo nos tubarões, que no primeiro... E eles estão vivos? Foda-se o spoiler nesse caso. No primeiro filme, ele joga uma bomba no tornado pra tentar separar ele. Só que nesse segundo filme não funciona. Então eles pegam fogo e começam a chover tubarões em chamas. Sentido, cadê? É, cara, é muito escroto. Esses dois conseguem ser muito pior do que o primeiro, cara. Parabéns, cara. É demais. Os tubarões conseguem respirar de boa fora da água? Não, tá de boa. Tá, pô. Pô, tem tubarão no tornado perseguindo as pessoas, cara. Ah, mas isso aí tem o Twister aí pra mostrar que acontece. Foda, cara. O legal dele, é só que tem uma previsão do tempo, né, nesse filme. Então, os caras ficam falando com uma naturalidade incrível. Acho que tá vindo aqui um tornado de tubarões. E desse lado tá vindo outro Sharknado. Peraí, tem outro? Tem é dois são agora? Dois. O problema é exatamente. Eles não querem que eles se juntem, porque senão vai virar um Sharknado absurdo que vai destruir a cidade toda. Caralho, meu Deus. E o dois é em Nova York, né? É importante falar isso. E ninguém tem negócio antes do furacão que entra no porão nem nada, né? Foda-se isso. Tá bom. É um filme trash muito bom pra ver com os amigos. Trash? Não, que isso. Eu vi Cidades de Papel, que é aquele filme adolescente, mais recente e tal, com a menina que vai fazer a magia, a Cara Delevingne. E é legal, é um filme honesto, acho que é um filme interessante. Dentro dos filmes adolescentes, assim, ele ganha facilmente pra mim de A Culpa das Estrelas e o outro lá da... Que é da mesma criadora. Que é da mesma criadora. E acho que era a mesma criadora ou da mesma diretora, eu não sei. Eu nem sei se é criadora ou criadora, mas pra mim tem mais cara de criadora, né? Deve ser, então na mesma autora. Porque os dois são baseados em livros. E tem também o outro que eu não tô lembrando agora, com a menina que faz a Hit Girl. Eu esqueci o nome do filme. Mas esse filme é interessante, ele é bacana. Ele é honesto, vamos dizer assim. E ele tem o mesmo problema, obviamente, todos os filmes sobre... jovens adolescentes. Eles são jovens adolescentes, então eles acham que aquele momento é o momento mais importante da vida deles e todo mundo sabe que não é. Que aquela garota vai ser a mulher da vida dele pra sempre. É, isso. Então, O filme é ok, ele é honesto. Ele termina de forma bem, bem mais honesta que muitos filmes adolescentes por aí. E ele não é um besterol, né? Isso é interessante. E tem uma cena que eu quero só contar que é ridícula, que tipo, os caras vão cantar pra passar medo, pra passar o medo que eles estão tendo em um certo lugar. E eles começam a cantar uma música de um desenho animado japonês, que eu não sei se eu devo falar pra quebrar o clima. Não, deixa quieto. Então, eu vi O Conto da Princesa Kaguya, que também saiu no cinema Meio Dia do Homem-Formiga, que é aquela animação japonesa do Takahata, último filme que ele lançou pelo estúdio Ghibli. E, bem, eu gosto, né? Eu já tinha falado dele aqui antes. Então, é só pra quem quer ver no cinema, tá em cartaz em alguns cinemas. Provavelmente não tá em cartaz aí no cinema do Luke. É, eu não vou ver também porque eu não gosto da Ghibli. Pois é, eu pensei nisso. E esse filme, principalmente, acho que tu não vai gostar, não. Normal. Ele é muito autoral, muito independente e tal. Tá? Não sei. É Ghibli. Eu vi também o seriado Marco Polo, que tá também completo no Netflix. É aquele na piscina, né? Que o pessoal fica gritando e tal. É bem legal. Eu imaginei que você ia fazer uma piada dessa, mas não. É um seriado que tem uma precisão histórica bem duvidável. Ele é legal até metade, eu diria assim. A primeira temporada é boa, mas não é boa assim. Mais ou menos. Dá pra assistir, é legal pra assistir, pra ver alguns mongóis lutando contra outros mongóis. Eu estou falando do pessoal que mora na Mongólia e não estou falando de pessoas com retardo mental. Supervisar. Mongóis gigantes. É mongóis contra chineses, basicamente, né? Quase um Age of Empires versão seriado. Eu vi também um BoJack Horseman, segunda temporada. Pra quem gostou da primeira, não vai gostar da segunda. Só isso que eu posso dizer. É um seriado de comédia de animação que tem no Netflix. Tá bom. Você assistiu a primeira temporada? Assisti o primeiro episódio. Você não gostou, não, né? Não, é porque eu fico com preguiça de ver. Normal, ah. Eu tenho muita preguiça de ver as coisas. Porra. Tem épocas e épocas. Eu tô na época de filme agora. Eu tô assistindo um monte de filme. Pô, é pior que é curtinho. Cara, tem um negócio aí que eu vou deixar no link só pra vocês verem e curtirem, com animação bem bacana. Vou deixar, espero que o Luke veja também, que é uma animação chamada Alarme, curta de animação coreana chamada Alarme, que é muito foda, que é basicamente sobre um cara que tá acordando e basicamente tá tocando o alarme, né, o despertador e tal, e ele tem vários despertadores pela casa, o tempo todo ele fica desligando o despertador pra tentar dormir. E outros despertadores vão tocando até acordar. É basicamente a vida da maioria das pessoas que dormem tarde. Parece eu que eu instalei um alarme no meu celular que eu tenho que fazer conta matemática pra acordar. E não tá dando muito certo, não. Porque eu tô acordando toda hora. Alarme não é pra fazer acordar as pessoas. E eu joguei dois jogos, Luke. Olha aí, caraca, que medo. Fire Emblem. Eu joguei mais Speedrunners. Porra, joguei 20 e poucas horas de speedrun. olha aí. Enchi, é filha da puta, né? Ele joga na tua cara, seu filho da puta. Jogou 20 horas essa merda aí. Eu também, eu fico meio triste quando eu olho pras horas que eu gastei no Dota. Eu falo, nossa, essa aí é a minha vida. Eu vou aproveitar que a minha Enchi tá aberta. Contando que na última vez que a gente falou, eu tinha jogado 2 horas desse jogo, eu joguei 27 horas de speedrunner da última vez até hoje. Parabéns. Que merda, né? E eu joguei um pouquinho do Legend of Korra, que é muito legal, cara, o joguinho do Korra. O único problema é que eu não tenho joystick. Eu preciso imediatamente de joystick pra isso jogar. É muito difícil, cara. É muito difícil, não, desculpa. É muito chato jogar sem joystick. É, jogar sem controle já é um negócio meio chato mesmo. Só serve pra jogo de tiro, teclado e mouse. Esses são jogos que eu não tenho problema. Tipo, o Speedrunner é um jogo que é pra eu ter problemas, mas eu consigo jogar tranquilamente. Mas o Korra é muito difícil, cara, muito difícil. É um bom jogo, é um jogo muito, muito interessante. Pra quem gostou da animação, com certeza deve gostar do jogo e tal. Tem várias animações que a Nickelodeon fez específicas pro jogo. É uma história original, né? Não conta como uma história do anime. E, bem... Anime. É que, cara, é quase. Da animação americana, do cartoon, do desenho animado, tá? Então é isso, pessoal. Vamos para as notícias. E San Diego Comic Con, quase tudo. S- Saíram os trailers novos de Batman vs Superman e Esquadrão Suicida. Bem, saiu um monte de trailer na Comic Con. É, os que importam são esses dois. Não, Deadpool tá legal. Deadpool tá legal. Teve trailer do Deadpool, que é o que a gente esperava. Eu acho que não tem nada... Tá legal, tá maneiro. Eu acho que não tem nada de surpreendente, assim. Eu acho que, pra quem gosta do Deadpool, quer ver só essa comédiazinha, eu achei legal também. É o que se esperava, sabe? É, deformaram mesmo o Ryan Reynolds. Não vai ter o Ryan Reynolds bonitinho. Já tô feliz com isso. É, mais ou menos, né? E não vai ter ele com katana no meio do braço. Vai ser da hora. É, uma coisa só falando sobre o trailer do Deadpool que eu ouvi num podcast que eu achei bem interessante, cara. E que eu acho que é verdade, talvez que pra mim, meio que senti isso. Os filmes da Marvel estão tão com essa pegada de piadinha e não sei o quê, que o filme do Deadpool parece um filme normal da Marvel, só que pra mais de 18. Mais de 18. Não sei porque eu tô errando os filmes hoje. Mais de 8 é, realmente seria. Então, assim, eu ri das piadas, mas teve umas coisas assim que eu... tudo bem. Parece outro filme da Marvel. E ele nem é dentro do universo Marvel da Disney, né? Mas tudo bem. É, saiu foto do Apocalipse Van Uzi também, né? Não, saiu o trailer do X-Men. Não dá pra considerar, porque faz meses que eles estão gravando. Faz três semanas que começaram a gravar esse filme. É semana, né? Meses? Caralho, é pior ainda. Saiu o trailer, acho que parece que era três semanas só. Então, cara, só. Junta a cena aí e bota o vídeo. Foda-se! Mas aí saiu foto do Ivan Rose, né? O Ivan Apocalipse. Rose. Cara, é igualzinho ao vilão do Power Rangers. Também saiu o novo trailer do Quarteto Fantástico, que eu quero ver, eu tô curioso pra ver. Mas também não mudaram, vai. Mudaram as cores de laranja pra verde e chamaram de novo trailer. Parabéns. É, bem, então, vamos agora pros trailers que interessam. Saiu o segundo trailer do Batman vs Superman. Que ele explicou muitas coisas e colocou várias outras perguntas. Cadê a voz do Ben Affleck? O Ben Affleck não fala, gente. Então, a primeira coisa que... A gente não vai falar sobre o trailer todo, né? A gente vai falar sobre o que a gente achou interessante e tal. Tá o link das notícias no post, vocês podem ver o trailer. Então, eu achei que ficou mais claro que o papel do Superman no filme. Eu não acho que ele é mais um vilão. Eu acho que ele é só o cara... Que o pessoal quer colocar como culpado da parada. Que ele meio que é, né? Ele é um filho da puta. Ele beijou a mulher no meio das cinzas das pessoas mortas. Você ainda tá revoltado com isso, cara. Cara, me incomoda muito essa cena, de verdade. Porra, eu tenho quase certeza que tu vai se incomodar pra caralho vendo no cinema a mãe do Superman falando como no trailer, né? Tipo, você não deve nada pra ninguém. Você tem dois empregos, minha filha. Você não deve nada pra ninguém. Eu queria entender o editor de um jornal que tem o Batman. E ele falou, não, você não vai lá pra ver o Batman, não. Caralho, velho, é o Batman, cara. Você tem que ir atrás do cara, porra. Tinha que ser Morfeu. Tem também o cabelinho peruquinho do Lex Luthor. Tá sensacional. Cara, eu não tinha percebido que era a peruca, não, cara. Como tu não tinha percebido que era a peruca? Eu achei que era o cabelo do cara, velho. Eu já vi muito filme do Nicolas Cage que considera aquilo o cabelo dele. Então, não, cara, é uma peruca, porra. Eu já tava fazendo, será que ele vai pegar câncer, igual nas HQs e tal? Aí não, era uma peruca. Então, deixa pra lá. Aparentemente, o que dá pra se imaginar é que, tipo, o Superman fez toda aquela merda, tava toda aquela merda na luta contra o Zod. É, inclusive um negócio que foi uma crítica e uma coisa legal de algumas pessoas acharam, foi que parece que eles escutaram tantos fãs dizendo como a parada foi destruída e como o Superman é culpado, que fizeram um filme baseado no que os fãs falaram, porra. Aí no final eu vou falar, tá tudo planejado. É, tava tudo planejado, sim. Então, o Superman vai ser julgado e provavelmente ele vai ter que... Ele vai aceitar, né? Porque ele não tem que fazer porra nenhuma. Como a mãe dele diz, ele não deve nada pra ninguém. Você tem dois prêmios. Ele vai se sujeitar ao governo americano. Provavelmente o Lex Luthor vai trabalhar junto com o governo. Por isso tem uma ceninha lá do Superman se ajoelhando pro Lex Luthor no trailer. Caralho, que merda de cena, velho. Eu não gostei. Mas aí o Batman, ele, Batman, por acaso, né, ele tava aposentado e ele tava na hora da briga do Superman contra o Zod, na hora que o Superman foi quebrar o pescoço do Zod, né? E, por favor, eu não tô nem aí pra esse spoiler do primeiro filme. Foda-se. É Superman, ninguém veja esse filme, não. O filme é tão ruim, vai. Então, nessa cena final do primeiro filme, basicamente, o Zod tava soltando o raio de calor, né? E mais um prédio tava caindo em cima de uma criança, e o Batman tava opositado, eu vi que a criança ia morrer, então ele... Não, tenho que voltar a ser o Batman. Ele salvou a criança. Caralho, é muito escroto ele salvar a criança, velho. É muito zoado isso. Eu achei zoado. Ah, tá. Ele salvou a criança que ficou órfã. Nossa. Ah, não. Esse filho da puta ia matando a criança órfã com essa briguinha. E agora eu vou bater nele. Aí mostra a cena dos pais dele morrendo de novo. Porque, de novo, cara. Pra quê? Vai que alguém esqueceu, né? Vai. Pra quê, cara? Porra, meu irmão. Eu acho que uma criança de 2 anos esqueceu que ele que tinha visto. Tu duvida quanto que eles vão mostrar dentro do filme flashback do Robin morrendo, cara? Que é o Jason Todd. Eu sei que muita gente ainda tá pensando que é o Dick Grayson, mas é o Jason Todd, cara. Pode ter um plot twist que depois eu falo. E, bem, então aparece a Mulher Maravilha. Eu tenho uma teoria sobre por que a Mulher Maravilha apareceu, diferente da de todas as que eu vi. A minha teoria é a seguinte: segundo o que falaram do filme, o Batman já conhecia a Mulher Maravilha. Já dá uns pega na Mulher Maravilha. É, não sei se ele já deu uns pega na Mulher Maravilha, mas ele já conhecia. Então eu acho que ele chamou ela pra ajudar na luta contra o Superman. Não vai aparecer. Só que quando ela chegou, meio que ela não quis se meter na luta contra o Superman, e já tinha aparecido a outra ameaça, que provavelmente vai ser o Bizarro, ou alguma coisa que o Luthor vai fazer com base no corpo do Zod, né, que foi resgatado. Uhum. Então, eu acho que é essa teoria, tipo, ela não apareceu do nada porque pra apaziguar a luta, ele apareceu porque o Batman chamou. Eu gosto muito que o pessoal, com 5 segundos de cena dela vestida, já falou: nossa, calou minha boca, não sei o quê. Pois é, eu vi. Caralho, gente, que é isso? Não dá pra ver nada ainda dela, cara. Ela bateu, cara. Ela tomou uma porrada, fez uma caralho que doa e voltou a ficar bonitona e levantou. Ah, pelo amor de Deus. Pô, tá, cadê o laço? Cadê a porra da nave? A nave não dá. Tem o laço, ver. Laço tem. Dá pra ver, né? Verdade, desculpa. É. Mas o laço tem. O laço tem. E não mostrou Aquaman, né? A cena da baleia com a Aquaman. Não, cara, esquece isso, isso é loucura. Mas a cena final me fez falar: caralho, aí sim, que é a cena dele tirando, quebrando as portas. Aí sim, foi uma cena foda pra caralho. Essa foi a cena massa velha mesmo do trailer, né? Que é o Superman arrancando as portas do Batmóvel. E o Batman olhando pra cara do Superman, provavelmente querendo dizer, né? Você sabe quantos milhões custou essa porra, filho da puta? E é muito foda o Batman conseguir ficar de pé assim, sentado, tão fácil, cara. Porque alguém com tanto músculo, é impossível. Ele tem que dar uma apoiada, velho. Caralho, o que foi que fizeram com o Ben Affleck? Eles deram o soro do lado do Double Dragon, que transformou a Bobo? Porra, como? O Ben Affleck tá maior do que o Henry Cavill, cara. Isso, como é que pode? O Ben Affleck tá tão forte que ele não consegue falar, cara. Eu tô preocupado com o Ben Affleck. Não falou uma vez no trailer. Ele só fez cara de... tô puto. E aí não falou nada, cara. Ele fez a cara que ele sempre faz, cara. E quebrou o pescoço de um cara lá no deserto. No trailer todo mundo viu. Essa cena do deserto eu não quero falar nada. Porque... as pessoas só especulam e eu não faço ideia do que é esse exército de caras fanáticos pelo Superman. Mas bem, e só queria falar por último que a frase de efeito do Luthor eu achei muito babaca. Cara, caralho, o homem contra Deus, a noite contra o dia, vai fuder, porra. Depois vocês procurem aí, tem os caras fizeram um vídeo aí do Dayman vs Nightman. E é isso, assim. Você ia falar alguma coisa que... Eu não gostei desse Lex Luthor. Eu tô acostumado com o Lex Luthor fodão dos quadrinhos, cara. Esse Lex Luthor afetado, que passa a mão no cabelo do Superman e fica... ai, meu Deus. Eu achei muito escroto. Eu não gostei. Eu também achei muito escroto, cara. Ele falando... Red Captain coming. Ah, não. falando em Lex Luthor, né? O Homem-Formiga tem o Lex Luthor do seriado do Superboy. Não, não tem não, cara. É o cara do House of Cards. É o Lex Luthor do seriado do Superboy. É, mas, cara, o seriado do Superboy, o Lex Luthor era muito mais convincente como Lex Luthor que esse Lex Luthor aí. Porque ele era careca, já ajudava. E ele era fodão, esse aí é meio retardado, eu não gostei não. É, ok. E teve o trailer do Esquadrão Suicida, que vazou, aí depois a Warner ficou com a desculpinha, ah, não, a gente queria lançar só depois, mas já que vazou, pra que não fique com essas imagens ruins, eu vou lançar agora. Tá, beleza. Tá, o cu da Warner. Eu acho uma bobeira as apresentações da Comic Con não ter um stream ao vivo, cara, igual na E3. Eu não entendo. Eu também não vejo. Não faz sentido. Não vejo por quê. Eu vou até ler aqui a declaração oficial da Warner, que eu achei muito babaca, sinceramente. A Warner Bros. Pictures e nossa equipe anti-pirataria têm trabalhado incansavelmente nas últimas 48 horas para conter o vídeo do Esquadrão Suicida, que foi pirateado no Salão H na Comic Con San Diego. Temos sido incapazes de agir esse objetivo. Ok, fecha, né? Hoje vamos liberar o vídeo que tem circulado ilegalmente na web na forma em que foi criado e de alta qualidade com a qual foi concebido para ser apreciado. Nós lamentamos essa decisão, pois a nossa intenção era manter o vídeo como uma experiência única para a multidão de fãs da Comic Con, mas não podemos continuar a permitir que o filme seja representado pela má qualidade da filmagem pirata roubada na nossa apresentação. Não queremos que a população mundial fique animada com o nosso filme, então a gente não quer lançar esse trailer. É isso, né? E bem, é porque os caras pagaram, né, cara, pra ver. Foda-se. Pau no cu deles. Então, você falou no Twitter lá, né? É, Alequina, pistoleiro. Alequina. Alequina, Alequina, Alequina, pistoleiro. Alequina. Alequina. O Batman, cara, Alequina, Alequina. Eu não palhaço. Tinha percebido a primeira vez, mas depois que eu ouvi um podcast, eu vi. No trailer mostra dois personagens morrendo, cara. Não vi, isso aí eu não percebi não. No trailer já mostra dois personagens dos que estão de fundo morrendo, cara. Que bom, é, tá excelente. Eu não sei se vão morrer mesmo daquele jeito, mas é o que parece. É, que a intenção do Esquadrão Suicida é que o pessoal morra, né? Eu achei interessante que o trailer, ele nem pra fazer a surpresa, nem pra surpreender o pessoal, né, no cinema, pra mostrar que o Will Smith vai ficar com o capuz do negócio, ele já mostrou todo o tempo que o Will Smith vai usar a porra daquele capacete. Vai comer a Alequina. Mas é Alequina, Alequina, Alequina. É só Alequina o trailer todo, impressionante. Não, mas eu gostei muito da participação da mãe do Chris, cara. A mãe do Chris é legal. Eu gostei dela como a Amanda Waters. Você disse que. Ela não é a mãe do Chris, tá maluco? Ela é muito parecida com a mãe do Chris, cara. Eu sempre penso nela como a mãe do Chris. Eu sei que é, mas, porra, foda-se, né? Eu até gostei porque eles não fizeram a Amanda Waller gostosa dos 952. Tá valendo. É, não fizeram a Amanda Waller do seriado Arrow. Ela é gostosa do seriado Arrow? É, ela não é gordinha, né? Como você fala. Mas eu achei legal o trailer, tudo bem. Eu gostei. Mas é aquilo que eu falei, vai ser igual aquele desenho que eu tinha falado no podcast passado. Tanto que a cena do Coringa segurando os eletrochoques deve ser pra explicar como eles vão desativar os chips no final do filme. Basicamente vai ser isso. Não, eu prefiro acreditar na ideia que o pessoal Terra Zero botou, de que tem uma cena no começo do filme que passa bem de relance, que é no começo, quando tá mostrando, no trailer, claro. Mostrando que a Arlequina, antes de virar a Arlequina, que é uma cena que tá mostrando o Coringa prendendo ela, né? Então, é pra dar o eletrochoque dela. É, pois é, essa parte do eletrochoque vai ser ligado com essa cena, provavelmente, e eu não acho que eles vão impedir isso, cara. Acho que vai ser no começo então, do filme. Então, é isso que eu tô falando. Mas isso é só pra explicar que no final eles vão tomar o mesmo eletrochoque. Eu pra desativar o chip, pra ele sobreviver ao eletrochoque. Vai ser isso. Eu não sei. Tem uma teoria legal, que eu não sei se você sabe o que tá rolando. Não sei. Que esse Coringa pode ser o Jason Todd, e não o Coringa de verdade, o bobo palhaço, o Joker. Tá rolando aí, bem legal. Eles mostram as tatuagens, tem uma tatuagem de um Robin no Coringa, naquela foto promocional. Tem toda uma questão do Coringa saber a identidade do Batman e tal. Peraí, você tá me dizendo que o Coringa do universo cinematográfico seria o Jason Todd. Pode ser o Jason Todd. Não, faz foder, não, faz isso não, cara, que merda. Ia ser da hora, velho. Isso é uma merda, cara. Puta que pariu, não. E aí eles me encaram, tipo, com uma mensagem que eles falam assim, do Batman, no trailer do Batman, que é 20 anos em Gotham. Quantos caras bons sobraram e quantos permaneceram assim? Aí tô falando que pode ser que o Coringa torturou o Jason Todd a ponto dele virar o Coringa bobo Joker. Aí o Batman matou o Coringa, né? Que nem na piada mortal. Isso, pode ser, não sei. Isso aí eles não falaram. Mas eu ia aceitar o Coringa Jason Todd ser tatuado. Aí eu ia falar, tudo bem. Não, se fosse Coringa não, normal, não, pelo amor de Deus, não, cara, não, deixa eu ver o Coringa. Eu achei o Coringa legal já, tá legal, pô, foda-se. Não. Aí você virou outra putinha aqui, 5 segundos de trailer e falou, caralho. Não, pô, eu achei o Coringa legal, não posso achar o Coringa legal, não. Eu ainda acho que ele não devia aparecer sem camisa, mas não faz sentido, pra mim não tem o menor sentido pra aquilo, mas... Porque a tatuagem damage na cabeça é tudo bem, Coringa legendado já. Cara, eu posso não ter gostado do visual do Coringa, mas eu gostei da cena dele, tá? Então é isso. A voz eu gostei. É que nem eu dizer, tipo, não gostei do uniforme do que mostrou antes, mas no filme ficou bem a movimentação. Porra, eu posso dizer isso. A voz eu gostei, mas... Eu gostei do Coringa. Eu achei o trailer legal, mas tipo, não me empolgou pelo sentido que, tipo, eu vou ver esse filme, mano, não tô empolgado pra ver esse filme, sabe? Eu não tenho interesse, sabe? Isso é um bando de vilões. Tá, foda-se. Tipo, um bando de vilões, né? Foda-se, sabe? Pra mim, cara, esses caras são exatamente o grupo B da DC. E é o grupo B da DC que não vai nem pra fazer piadinha, nem nada. Não sei, Só vai ver por causa do Coringa. Eu não sei, cara. Esse filme pode ser bom. Mas eu não tô empolgado, assim, eu não me importo com o Esquadrão Suicida, então por isso que eu tô meio... Eu só vou ver porque eu sou um vé. Eu vou ver, eu sei que eu vou ver, mas tô mais interessado em ver trailer do Shazam, trailer do Aquaman. Eu tô esperando esses outros filmes, cara. Ah, por mim eu posso ver um gif da Alequina lambendo a grade eternamente, já tá bom pra mim. E mais importante de tudo, eu quero ver o trailer da Liga da Justiça, cara. Será? Nunca sairá, nunca. Porra, cara, eu fiquei chateado. Eu fiz uma piada dessa num certo lugar e ninguém entendeu. Cara, eu fiquei meio triste com isso. Tropa dos Lanternas Verdes terá um filme. É isso, o Ryan Reynolds estragou tanto filme que não acredito mais em botar um cara só, vou botar a tropa inteira e vamos ver o que dá, né? Existe a possibilidade de aparecer todos os Lanternas Humanos, mas supõe-se que deve aparecer pelo menos 3. Existe a possibilidade de aparecer os 5, acho que são 5, se não me engano, mas pelo menos 3 deve aparecer nesse filme. Então, se também aparecer não... o Guy Gardner, eu ia ficar feliz pra caralho, velho. Eu adoro o Guy Gardner. Eu acho que eles... Porra, sério? Adoro, ele é um personagem famoso. O Guy Gardner, cara. Ele e o Gnort, velho. Se aparecer ele e o Gnort, eu já fico feliz. Caralho, o Guy Gardner, cara. Porra. Cara, como assim você não gosta do Guy Gardner, velho? Eu vou botar na vez. Cara, nem os personagens dentro dos quadrinhos gostam do Guy Gardner, cara. Guy Gardner é foda. Ai, cara, eu não sei, o Guy Gardner é o cara que me reclama de tudo. Mas eu quero que ele apareça, eu acho que devia ser o Hal... Se for pra ter só 3, tem que ser o Hal Jordan, o Jon Stewart e o Guy Gardner, né? São os principais. Jon Stewart, porque pro civis eles acham que é o Lanterna Verde, né? Pois é, eles não só... É isso que eu tava pensando, tipo, eles não só tiveram medo de ter um filme só por causa do filme do Ryan Reynolds, como eles também não têm coragem de fazer um filme só com o Lanterna Verde. Jon Stewart. Então, vamos botar tudo. Negão. Vamos botar tudo. No final. No final, o Sinestro vira o líder. Se faz um filme só com o Jon Stewart, vai ter que mostrar ele matando o planeta inteiro. Aí vão falar que o negão fazendo merda ali. Foi uma saga lá no futuro. Eles não vão, cara. Tu acha que eles não, mal têm coragem de fazer um filme dos Lanternas Verdes? Vão falar sobre os deuses da DC, cara? Pô, quarto mundo? Quarto mundo, caralho, que eles vão falar. Credo. Então, é isso, filme de Lanterna Verde aí. Lá pra 2000 2000 caralho, não sei nem se eu vou estar vivo pra ver o filme. Eu acho que é 2018, cara, 2019, coisa assim. Acho que 2020, hein? Não sei, ele não é, acho que ele não é o último não, cara. O último, então, só tem um em 2020, eu acho que é o do Flash com o Lanterna Verde? Flash com Arqueiro. Flash com Arqueiro, olha. Caralho, vão roubar o... Eu acho que é Flash com Arqueiro. Flash? Ou é Flash com Arqueiro ou é Flash com Lanterna. Mas... acho que é Flash com Lanterna. Mas bem... eu vou ver... sou velho. Eu vou ver Quarteto Fantástico, cara. Qualquer outro filme. Eu não posso falar mais, cara, nada, cara. Eu não tô achando que esse Quarteto é tão ruim, como eu já falei, né? Pelo menos o Dr. Doom não é um blogueiro mais. Tiraram essa ideia. Ainda bem, né, cara? Tava foda, tava foda. O pessoal viu que não deu muito certo e falou, ah, deixa pra lá. Deixa pra lá, né? Pra que essa modernidade, né? Tá demais, tá demais. Eu só acho que, assim, o filme do Lanternas Verdes só precisa de uma coisa pra ser bom, cara. Apareceu o Bzi, que é o melhor Lanterna Verde de todos. Que é o Lanterna Verde que não vê cores. Isso aí. Gnorte é muito mais foda que ele. Gnorte é legal. Lanterna Verde competente pra caralho. Cara, Gnorte e o inseto, é isso aí, cara. Eu acho que um filme assim seria muito melhor que o Ryan. Eles podiam fazer isso e enfrentar o Mongo, né? Que é o planeta Lanterna Verde. Porra, aí é muita computação gráfica, cara. Tem que tirar alguma coisa aí. Eles não precisam contratar os atores, é só fazer isso. Fazer uma mosquinha é fácil, fazer um planeta inteiro é foda, cara. Tem que pensar nisso aí. O que é isso, cara? É só pra fazer uma bola. Tá bom. Anunciaram os filmes de animação de A Piada Mortal, de Liga da Justiça vs Titãs e de Batman Bad Blood. Pois é, anunciaram uns filmes de animação dos personagens DC. O destaque principal é pra Piada Mortal, né? Finalmente fazer a animação da Piada Mortal. Vão suavizar a Piada Mortal, provavelmente. É, certamente as pessoas não vão entender mais uma vez que o Batman mata o Coringa. O Batman não mata. É, o Batman não mata. E bem, o que você achou aí? Eu gosto e não gosto dessas animações da DC. Eu não sei, eu fico meio termo assim. É que é uma boa pessoa que não viu as HQs, mas eles sempre são piores que as HQs. Né? Sei lá, é porque não dá pra colocar. Não, os traços são bizarros normalmente. Eu não sei se eles querem manter o traço da HQ, mas sempre ficou ruim. Aí tem essas animações. Eu gostei do traço do Dark Knight, cara. Gostei. Eu também tô com gosto ruim na boca, que é as últimas animações do arco da Liga dos 952. São bem, bem ruins. Mas de verdade. Os arcos da Liga 952 não são tão bons, né? Mas eles pioram de vez, assim, impressionante. Eu não sei, cara. O primeiro arco da Liga é um saco. Cara, não tem a cena. É muito ruim, cara. Não tem a cena do Aquaman invocando tubarões gigantes, cara. Porque eles tiraram o Aquaman do filme da Liga. Mas é porque depois teve um filme só com o Aquaman sendo vilão, né? Pois é, não faz sentido. Cara, o que é Liga da Justiça vs Titãs, velho? Como assim? Os caras vão perder pro sidekick deles, é isso? Eu acho difícil. Caralho, velho, o Batman vai apanhar pro Robin? Ia ser foda, hein? Ia ser foda, hein? Eu não sei. Mas eu acho que não, é mais fácil ele apanhar pra Batwoman, cara, ou pra Batgirl. E esse Batman Bad Blood eu não conheço, não. É ele virando vampiro, alguma coisa assim? Nunca ouvi falar. Mas eu não sei. Então foda-se. Mas eu sei que vai contar com a participação de outros personagens da Batfamília, né? A Batwoman, por exemplo, tá escalada pra esse filme. Então eu tenho que passar esse da Piada Mortal. Pois é, não sei. Cara, em geral, essa foi inteligente. Eu gosto dessas séries assim. Essas do Batman também são boas, porque também estão. Eles estão pegando arcos bons do Batman. O Batman é um dos poucos personagens que salvou, mais ou menos, no 952 e tal. E tem a Piada Mortal, que não é 952, né? E é isso, cara. Assim, eu não gosto do cara que tá fazendo o Batman atual, mano. Ele é ruim. O Snyder? Eu não gosto dele. Dono do cinema, pessoal. É igual. Tá, dono do cinema. É igual o cara que faz do Homem-Aranha lá. Todo mundo gosta, ele tá sendo levado há anos aí, mas eu não acho tão bom, não. Pô, cara, eles vão lançar uma revista Homem-Aranha e Deadpool, cara. Isso não faz sentido pra mim, cara. Desculpa, mas não faz sentido pra mim. É porque os caras são personagens que vestem vermelho, cara. Você não entende nada. Ah, e os dois fazem piadinha, né? É, e viu, é tudo igual. Cara, tinha uma revista do Deadpool e do Cable, velho. Qual é o sentido? Porque são dois personagens criados pelo Rob Liefeld. Porra, mas o Cable é tipo o antagonista do Deadpool, velho. Eu tô dizendo, cara, tem que fazer essa ligação, cara. Tem um momento que o Cable vira bebê. Aliás, isso foi outra coisa que eu escutei e eu achei muito bom, cara. Que é assim, se você acha que o Deadpool é o melhor personagem que existe, lembre-se, ele foi criado pelo Rob Liefeld. Agora, pare e pense. Você tem certeza disso? E é isso, cara. É só isso. O cara que desenha é dirigente. Então é isso. É, vai ter animações novas. Eu quero ver. Eu espero ver um bom Piada Mortal, um bom... A Liga da Justiça vs Titãs. Eu quero ver mais esses que eu não li, né? A Piada Mortal eu sei que não vai ser tão bom quanto o HQ, né? Mas vamos ver. É porque é foda, você falou do traço. Não tem como você pegar o traço de alguns HQs e botar pra animação, cara. O próprio Dark Knight Returns, não tem como botar aquele traço e animar aquilo. É impossível. Até porque é mal desenhado pra caralho, mas tudo bem. É, é o... Polêmicas. Eu não vou falar nada. Ah, não, você adora agora o Frank Miller desenhando também, né? Não, não. O problema é a mulher dele pintando. Aí é foda. New Line produzirá filmes da Vertigo. O Vertigo, né? Eu falo Vertigo, mas o pessoal vai falar que eu falo errado. É Vertigo mesmo. E é isso, mas... Vai sair! Tomara que não seja com o Guilherme Del Toro, né? Ah, cara, fica na notícia e lê o último parágrafo. Último parágrafo. Não! Fudeu. A Deadline afirmou que a New Line vai produzir os filmes da Vertigo. Aí eles falaram que vai sair o filme do Sandman. Que tá há anos na gaveta. Anos e anos. Encomendaram pro Joseph Gordon. Joseph Gordon-Levitt é o Robin? É, de fato. O Robin ignorou, mas há muito tempo ele vai ser o Sandman, cara. Cara, ele vai ser o Sandman? É, isso já saiu faz muito tempo, cara. Isso é uma notícia antiga já. Poderia ser o Loki, o Sandman. É mais parecido. É, não sei. Pode ser. Mas tudo bem. Guilherme Del Toro, mão de merdas, vai adaptar a Liga da Justiça Dark. Há muito tempo também tá aí, imagina por que não saiu. Cara, não vai ser bom, cara. Se nem... Meu Deus, isso não vai ser bom. Imagina sair a Liga da Justiça Dark e não sair a Liga da Justiça, né? Ia ser louco. Ia ser louco, hein? Ia ser muito louco, hein? E o Shazam é um acordo entre New Line e a Warner, né? É. Apesar de ele não ser da Vertigo e de ele estar dentro do universo da DC padrão, né? Porque esses não estão, teoricamente. Ele é um acordo da New Line com a Warner, que vai ser produzido pela New Line, né? E que não tem a mão do Del Toro, pode relaxar. Mas vai ter o The Rock. The Rock. Como Adão Negro e o Dwayne Johnson. O Johnson como Shazam. Piada interna absurda. Mas é isso. Dá pra sair muita coisa boa, cara. Eu espero um Constantine novo, assim. Eu não acho tão ruim Constantine. Não, Constantine não, cara. Hellblazer. Ele não é tão ruim, Hellblazer. Cara. Não, eu só quero que, pela primeira vez, lancem alguma coisa fora dos quadrinhos chamada Hellblazer. Por favor. Tá bom. O pessoal não conhece, é mais fácil com o Constantine. Eu sei que é mais fácil, eu não quero que seja mais fácil, cara. Mas eu não acho o filme antigo tão ruim. Você tem que pensar que eles falam Constantine. E ele pensou exatamente nesse filme que você tá falando. Então as pessoas... O cara fala Constantine, vem à mente o Keanu Reeves. Não! Tá, o filme pode ser legal, mas é que nem o filme da Múmia. É legal, mas foda-se, não é um grande filme. Não é Hellblazer, sabe? Então assim, Eles têm que parar com essa ideia de vamos colocar o nome do personagem porque ele é importante e voltar a dizer, ó, é baseado na revista e nessa revista foda aqui. Não no Constantine dos Novos 52, por exemplo, como seriado. Então, é isso. Eu queria que lançasse como Hellblazer. Tem Fábulas. Poderia sair também. Porra, Fábulas, pode querer. Sabe que eu ia achar podem usar todo mundo? Sabe o que eu ia achar foda? Monstro do Pântano, cara. Fizesse o Monstro do Pântano ou Monstro do Pântano. Ah, não vai dar certo. O Homem do Animal. Monstro do Pântano não dá certo. Cara. Eu acho que dá, cara. Acho que dá pra fazer sim. Mas eu acho que Fábula seria uma boa. Cara, se ele lançasse, o Monstro do Pântano ia ficar foda pela mão do Del Toro. Mas se saísse. Ah, pelo Del Toro não sai. Sai o filme da Liga antes. Será? É. Mas. É isso. É, eu acho legal. Eu acho a Vertigo tem putas histórias aí boas pra sair filmes. Só espero mesmo que não torne infantil essas séries, cara. Porque aí não vai fazer sentido nenhum. É, né? O selo Vertigo pra ser algo mais velho, mais autoral, né? Podia ser algo desse tipo. Pois é. Títulos da Dark Horse devem virar séries de TV. Então, a Dark Horse também divulgou aí que tá indo pra outras mídias, que não só o cinema, porque meio que ela já teve coisas no cinema, né? Dark Horse é uma editora que ela vai por uma vertente um pouco diferente da DC e da Marvel, e que também ela produz tanto séries de heróis quanto outras séries variadas, e que tem bastante sucesso, né? Tem conseguido algumas obras de bastante sucesso nos últimos anos. E só pra vocês saberem, é ela que lança Hellboy, do Mike Mignola, foi ela que lançou Sin City, os quadrinhos do Conan, teve um tempo que foi ela que publicou, e também ela lança o The Umbrella Academy, que é altamente elogiado atualmente e tal. Então, ela agora tá com essa tipo de possivelmente vai produzir séries para TV de seus quadrinhos. Eu acho isso legal, cara. Tá vendo um grupo de séries interessantes de super-heróis, algumas boas, outras não. E é interessante diversificar, não ter só Marvel e DC. Sempre é legal ter outras coisas. Então, eu ficaria muito feliz se eles fizessem seriados dos quadrinhos, sei lá, como... Imagina um seriado de TV do Hellboy. Ia ser foda, pô. Não sei. Eu acho que ia ser foda. Eu acho que o Hellboy ele funciona muito bem com essa ideia do seriado de quadrinho, cara. Não sei. Eu acho que ia ser legal, sim. O próprio Conan podia ser um seriado legal. Ah, Conan é da Marvel agora, então acho que não dá, né? É, não posso mais fazer mais nada do Conan, né? É. Eu acho que o Conan é da Marvel. Será? O Conan é da Marvel? O Conan era da Marvel. Eu acho que ele foi pra Dark Horse. Acho que é o contrário. Não sei. Eu não sei. Posso estar falando merda. Falando em Conan, falando em coisas antigas, você é só nada a ver em off-topic. Você sabia que estão querendo... Conan Rey, eu sei. Vai ser foda. Vai não, ser. Não, não. O Sam Raimi tá querendo reviver o seriado da Xena. Que vai ser foda. Xena, o seriado que era um spin-off do Hércules e que no final era melhor muito mais foda. Pois é. Primeiro seriado com um casal homossexual feminino da TV. Maneiro pra caralho. Eu acho. Muito maneiro, muito maneiro. Apas bonitinhas pra chegar. Então, eu acho que ia ser legal, cara. Acho que ia ser bacana. Acho que é uma boa pedida. Os quadrinhos da Dark Horse ela tem coisas legais, assim. É, teve Star Wars da Dark Horse que eles não podem publicar mais, né? Porque obviamente é da Marvel agora. Não. Porque é Disney, né? Mas tem outras coisas bacanas que eles podem publicar. Eu acho que Mas eu duvido que um seriado chamado Concreto vá funcionar. Eu duvido. Totalmente. Se bem que é estranho que um quadrinho chamado Concreto funcione, porra. Totalmente baseado no meu preconceito, mas esse aí não vai dar certo. Isso não vai pra frente, não. Pode ser, cara. Ah, eles também publicavam os quadrinhos do Máscara, cara. Olha aí. Olha a possibilidade. Olha aí. Olha as possibilidades. O Máscara Júnior 2. Seriado. Olha aí. Máscara Júnior ia ser foda. Mas bem, é isso. Estou feliz. Espero que eles façam bons seriados. E saia desse clima de super-herói padrão. Que tá tão tenso essa questão de fazer séries de super-heróis baseadas na DC e na Marvel e não ter mais nenhuma pra fazer, que os caras estão retornando Heroes, cara. Então... Não, não lembra disso. Pula, pula, próxima notícia. Por favor. Então tá, vamos pra próxima. HQ mostrará relacionamento entre Korra e Asami. É isso, fanfics virando realidade. Ai, cara, é muito fanfic isso, cara. É muito absurdo. Tanto como a primeira série lá dos quadrinhos do Avatar, da Lenda de Aang, também são produzidos pela mesma galera que fez a animação, né? Então, isso que eu ia falar, mas como eu gostei muito do das HQs do Avatar, então eu acho que vai estar em boas mãos, assim. Mas ainda assim é muita fanfic. Mas é legal. É um casal muito maneiro, cara. Eu adorei esse casal. Foi uma surpresa no final, né? Eu fiquei muito feliz também com esse casal. Até porque é muito bom que tiraram os personagens masculinos chatos da obra. Isso. Deixar as femininas que são. O cara fez tanta merda que a mulher virou lésbica. Parabéns. As duas, né? As duas que ele pegou, excelente. Eu acho que pode ser bem legal, cara. Eu gosto muito do Korra. Eu acho que nos quadrinhos tem a vantagem que eles podem. Não só essa questão do relacionamento delas, mas tem outras questões dentro de Arena de Korra que eles podem desenvolver mais. Que com certeza. Era meio que podado dentro do desenho da Nickelodeon, né? É, vamos ver. Vamos ver, eu tô animado. Porque diferente do que está tendo nas notícias sobre o desenho que vai passar no SPT, eles não revelavam. É, no, cara, só foi no final, a última cena. Tinha essas coisas. Último episódio. Muito bom. Mas é isso, eu acho legal. Eu acho muito bom. E contanto que não role... algo muito zoado na história, né? Seja legal. É bom. Gostei da notícia. Comixology lançará assinatura de planos de leitura limitada. Comixology. Eu nunca sei direito como falar, sabe? É Comixology ou Comixology? Sei lá. Pra mim é Comixology. Sei lá, dois caras que manjam pra caralho. É Comixology. É, tá bom. Eu acho justo. Então, aquele serviço de evento de quadrinhos digitais, ele decidiu que finalmente vai fazer um negócio que devia ter feito há muito tempo. E vai lançar... um tipo de assinatura de plano ilimitado. Ou seja, você vai assinar e vai poder ter direito ao acervo aparentemente completo dele. É porque vai virar Netflix. É porque tem a Amazon. A Amazon tem também o Kindle Unlimited, que eu inclusive tenho. Só que não é todo o acervo da Amazon. São 800 mil livros, mas não necessariamente são todos os livros que você quer. Inclusive tem livros que eu quero que não estão. Mas aparentemente, o Comixology... Esse aí. tá difícil. Como é que fala, Luke? A logística da comic. Então, ele vai provavelmente disponibilizar todos os quadrinhos. E assim, pra quem não tem problema com inglês, cara, é uma puta opção. Acho que é uma opção muito boa. É, imagino, se eu não me engano, não tem aqui na notícia, mas se eu não me engano, eles revelaram depois que vai ser uns $15, uma coisa assim. Pô, $15 pra o acervo todo deles é justo. Eu acho justo, cara. É $3 um quadrinho só deles, porra. Poder ler todo o acervo de Youngblood dos caras é justo. Eu leria. Tem muita coisa legal. Se você não tem um aplicativo, se você não tem, dá uma olhada. que você vai ver que tem muita coisa legal. Tem coisas que eles oferecem de graça pra só o pessoal ver e ficar com vontade e depois gastar dinheiro, né? Mas bem, pô, eu quero ver o resto de Teen Titans, cara. Só que eu tenho pena de gastar 3 dólares por edição. Teen Titans, não, cara. Não, Teen cara. Titans é legal, cara. Pô, é legal. Não, cara, mas HQ não. É legal. Você sabe o que é HQ de Teen Titans? Sei. É HQ de Teen Titans. Porra. É T-I-N-Y. E não T-E, é N. Ah, tá. Então tá bom. É Teen Titans, não Teen Titans. HQ pra mangó gigante. É, enfim, é. É isso. É o Netflix de quadrinhos, acho que vale muito a pena. Eu não tenho porque eu não tenho cartão internacional. Quando eu tiver um pouquinho mais dinheiro, eu faço assinatura. No momento tá difícil. Quando eu tiver um cartão internacional, eu devo fazer assim. Então é isso. Comixology aí, pra quem tiver um cartão internacional, eu acho que é uma boa. É uma boa. They can't turn their heads, won't make eye contact with me. Revelada a lista de filmes de Star Wars até 2020. Então é isso, vamos ter filme de Star Wars sem parar. Sem parar até 2020. Eu não acho ruim. Eu acho até legal. Vai ter filme do Han Solo. Disseram que no Rogue One provavelmente deve aparecer o Darth Vader. Então, vai ter filme pra nerd de Star Wars até isso chega. Eu não sei muito se o filme do Obi-Wan Kenobi era algo que eu queria, mas... tem um livro, tu leu o livro que tu tava comprando os livros de Star Wars? Mas eu não li, não. Eu não li, não, ainda. Eu não gosto do Obi-Wan, cara, então não tem problema. Eu não gosto do Obi-Wan por causa dos filmes mais novos, assim. Os filmes antigos, ele não faz muita coisa, pra ser sincero. Ele é um velhinho que balança a espada, é um coitado. Né? E tem a cena final do espírito lá. Do joinha. Tá bom. Excelente. Excelente. Bom, muito bom esse filme. É isso, então. É Star Wars pra dizer, até já chega, né, cara? Como disseram, um por ano. Então vai ser um ano da trilogia principal. E vai ser um ano em spin-off. Vai ter o filme do... Eu não entendi, esse Fett barra Solo, vai ser o filme dos dois? É o filme do Han Solo com o Boba Fett. É tipo aquela música que parece calminha e do lado vem um cantor de rap todo malandrão cantando no meio da música, é isso? Eu não sei. Tá que pariu. Eu não sei se eu gosto também, não. Ah, eu gosto. A dinâmica deles nos primeiros filmes, no filme 4 principalmente... É, no filme 4 não, mas no filme 5 eu acho boa, eu acho feliz. Contanto que não mostra que o Boba Fett sobreviveu ao bicho lá no filme, tá valendo. Que nem nos quadrinhos. Que é isso, cara? O cara é foda, tá bom? Não era... Ele era um merda. Ele era um merda. Eu nunca vi o Boba Fett. Foda. No Boba Fett no foda, cara. Eu nunca entendi essa porra. A cidade criou essa mitologia ao redor do Boba Fett. É, porque o Boba Fett sempre foi um merda no filme. Eu nunca entendi essa porra. Ele não era nada, cara, ele não era mesmo, tipo, originalmente ele não foi pensado pra ser isso tudo que as pessoas criaram. Só que criou-se tanto essa mitologia ao redor, que até pra incluir no Ataque dos Clones, no segundo filme, né? Pois é, e os caras ficaram revoltados que o Boba Fett do filme era um merdão. Mas porra, você tá de sacanagem. Pois é. Enfim, eu acho legal. Eu acho legal ter Star Wars. Eu gosto muito do universo Star Wars. Então, a minha dúvida é, passando 2020, que filme spin-off você acha que deveria ser lançado? Um especial do Chewbacca? Jar Jar Binks. Jar Jar filme. Jar Jar Binks. Então, cara. Ewoks. A trilogia. Ia ser foda. A trilogia. Não, meu, podia fazer a animação dos Ewoks, porra. Com a Disney, né? Já não tem aquele especial de Natal dos Yux? Mas é foda, especial de Natal é... Não conta, cara. Eu não sei. É foda que, tipo, se a gente pensar no universo expandido, nada vale antes do que foi pro universo Disney, né? Então não tem muita coisa. Seguindo o Kohasami, né? Podia ter um R2-D2 C3PO. Ia ser lindo. Falando nisso, o pessoal tava revoltado que saiu a imagem de uma humorista americana numa capa de revista, em que ela tá em poses estranhas, poses sensuais com personagens de Star Wars. Tem um que ela tá na cama com o C3PO e com o R2-D2. O que é algo impossível, né? Porque o C3PO deveria estar... Ai, que nojo dessa rachada horrorosa. Vai saber, né? E tem uma que ela tá com um sabre de luz na boca, como se estivesse fazendo um boquete. Excelente, muito bom. Parabéns. E é isso, cara. Pra quem gosta de Star Wars, não tem o que reclamar. Pelo menos no cinema. Ah, da mulher pelada fazendo boquete no negócio. É, não tem muito, não. Pelo menos a gente sabe que agora o J.J. Abrams tá fazendo o filme certo. É, pode ser que o filme seja uma merda, né? Então, não sei. Pode ser que ele queira fazer o contrário, né? Já que ele transformou Star Trek em Star Wars, podia transformar Star Wars em Star Trek. Mas eu confio no J.J. Abrams, cara. Porra, William Shatner no mundo de Star Wars ia ser foda. Porra, ia ser foda mesmo. É, o encontro de Mark Hamill com William Shatner ia ser foda, hein? Ia ser da hora. Oh, podiam comprar aí o Star Trek também, a Disney. Pelo amor de Deus. Não, chega. É, vamos lá, tá louco pra caralho já. Então é isso. As notícias foram muitas aí, Comic Con. E poucas fora da Comic Con, né? Acho que teve uma ou duas. Mas bem, vamos para as indicações dessa edição. Eu indico a HQ Arte. Não sei se você conhece, mas o Arte era um HQ lá de 1941. A minha dúvida é que Arte é? É o Arte do seriado que tem no Netflix pra baixar? Não, é a HQ do Garoto Ruivo. Ah, se Garoto Ruivo do Scooby-Doo? Não. Então, acho que não sei. É um HQ que o cara apareceu em 1941. Veio trazendo assim até os dias atuais, e eles resolveram rebootar, fazer tipo um Turma da Mônica Jovem, trazer pro século XXI, garotada nova e tal. Então Arte era uma série infantilzinha. É, mais ou menos. E trouxeram o Mark Waid pra escrever a história. E eu acho o Mark Waid, eu sou fã pra caralho do Mark Waid, assim, ele é muito foda. Ele escreveu o Irredeemable e o Incorruptible, que é a história do Superman. Se o Superman ficasse maluco, basicamente. Basicamente tá escrevendo... do Superman, só que eu me sei. É. Ele tá escrevendo atualmente também o Demolidor, da Marvel, que tá sendo muito elogiado, ganhou mais, né, os caralho. E ele tá escrevendo essa história agora. É bem legal, pra quem nunca leu o Arte, que nem eu, ele vai contando a história, ele vai mostrando os personagens direitinho. Mas quem é esse arqueiro, cara? Não é arqueiro, é Arte. Arte. A-R-T? É não. A-R-C-H-I-E. Ah, Arte. Arte. Ok. Uma de comédia adolescente, assim. Tem a garota, tem ele. Bem divertido, cara. Eu curti. Porque ele e a namorada terminaram, que a namorada dele é tipo a garota. Faz muito tempo que eles namoravam nos quadrinhos, eles terminaram. Ele vai dando motivo e não explica o motivo de por que terminaram. Eu gostei, cara. O Mark Waid é excelente, cara. O cara escreve muito bem. E qualquer coisa que ele faz, assim, eu indico com segurança. O cara é muito bom. Infelizmente, os quadrinhos dele aqui no Brasil são tudo caros pra caralho. Pois é. E eu duvido que vai vir o Arte aqui no Brasil. Então... Caralho, é muito Luluzinho jovem, cara. Mas é muito legal, cara. De verdade, assim. Ficou muito bom. E é isso, Mark Waid, eu recomendo qualquer coisa dele também. Mas só pra ter, é basicamente um slice of life adolescente, né? Isso, mas bem escrito. Não, tudo bem, é do Mark Waid, está intrínseco. Então, eu gosto muito das HQs americanas fora super-heróis, assim. Tem também o Saga, que eu tinha indicado anteriormente. Tem o que é We Stand on Guard, Nós Permanecemos em Guarda, que é... É uma história bem legal dos Estados Unidos invadir o Canadá. É bem legal, cara. Tem uns negócios bem legais, assim, americano, que o pessoal não comenta. Fica mais na zona de quadrinhos mesmo, de super-heróis. Na verdade, na verdade, tem que trazer mais quadrinhos assim, cara. Eu tenho que ler mais coisas assim também. É, contanto que não seja muito caro pela Panini, tá valendo. Ou pela Devi. É, Devi era foda. Devi dá umas facadas absurdas. Mas é isso. Arte e... Não é o Archer, nem arqueiro, nem nada. É Arte e... Então, quantos Battlefield da Fruta você dá para as novas aventuras do Arte? Eu não sei se é assim que se chama, tá? Eu acho que tem que ser essa agora. Nota 4. Gostei muito. Excelente, excelente. 4 é uma boa nota. Eu indico Shuffle. Shuffle é um filme. Não é aquele desenho horroroso. 2011. Mas se você for procurar só por Shuffle, vai ser um problema, porque você vai achar um filme de 1981, um de 1987, um de 2010. Um anime horroroso. Um anime horroroso. E esse de 2011. Então é o Shuffle de 2011, ok? São todas histórias diferentes. Eu te julguei muito forte agora, só pra você saber, tá? E, inclusive, eu não aceito, mas no IMDB a nota do Shuffle anime horroroso tá maior do que do Shuffle esse filme que eu vou indicar. Meu Deus, qual é o problema do anime? Então, Shuffle é um filme que tem no Netflix, que eu vi recentemente. Então, pra quem tem Netflix é tranquilo. Ele é um filme de ficção com suspense com drama, vamos dizer assim. E que, assim, eu não sabia nada sobre ele e... Cara, eu achei bem legal. Ele é o último filme do diretor que fez Shuffle. E a história é a seguinte. Tem um cara que ele vive momentos diferentes da vida dele toda vez que ele acorda. É assim, a primeira vez que ele acorda, que ele se lembra, ele tinha 92 anos de idade. Quando ele dorme, quando ele acorda de novo, ele tem 9 anos de idade. Aí, na outra vez, ele tenta ficar acordado, mas quando ele dorme, ele tem 30 anos de idade. Entendeu? Ele vive momentos diferentes da vida dele. E ele não consegue lembrar das coisas perfeitamente. Ele só consegue lembrar desses momentos que ele viveu enquanto estava acordado. Então, por exemplo, quando ele tinha 30 anos de idade, ele acorda no meio de um casamento, que ele tem que ele é um fotógrafo, que tem que bater foto do pessoal lá do casamento, e ele não sabia disso. Ele só se toca porque ele olha pra câmera, aí intrinsecamente ele percebe, não, eu sou fotógrafo. Tá certo. E tá todo mundo parado fazendo pose também. Eu acho que é um negócio, você percebe que tem um negócio aí errado. É meio óbvio, né? Tipo, todo mundo olhando pra ele, ele dormindo. E bem, ele vai tentando descobrir o porquê disso. E ele acha isso uma agonia, porque ele não consegue entender nada do que acontece com ele na vida. E ele não consegue ter conexões diretas, porque cronologicamente as coisas não acontecem de forma cronológica certinha. E é muito complicado, assim, pra ele entender o que, que tá rolando. E o filme é bem legal, porque é um filme que tem um drama bem bacana, a explicação é muito legal, é muito bem feita, e eu acho o conceito desse filme muito legal, cara. Acho que esse conceito de você viver vários momentos da sua vida de forma aleatória, e do jeito que é feito, que é uma forma bem feita, né, é muito interessante. Porque, assim, ele não é, tipo, aleatório, completamente aleatório, que algumas coisas, que algumas séries ficam, né. Ele é o aleatório contínuo. Ele vive momentos aleatórios da vida dele, só que ele vai lembrando dos momentos. Então, a história em si, ele segue uma cronologia, mas a vida dele, os momentos da vida dele não seguem. É meio confuso, mas se encaixa bem. E cara, eu acho bem legal, o drama é bem legal, a explicação é bem legal, o final é muito bem feito. E eu achei o filme muito bom, assim. Claro que tem coisas que não são tão bacanas, mas eu gostei muito da atuação do protagonista, gostei muito dos personagens secundários, gostei muito de alguns takes de câmera também, e no geral eu acho que é um filme bem divertido, bem interessante, e que é legal, esses filmes que a gente garimpa no Netflix de vez em quando, a gente vai garimpando e de vez em quando a gente acha um filme bom, isso é bacana. Importante garimpar, porque as categorias do Netflix são uma merda, né? Uhum. Você coloca filmes de suspense no Netflix, ele dá meia dúzia de filmes de suspense que ou você já viu, ou que você olha pra capa da imagem e você desiste na hora. Ou ver Naruto. Só que você não achou esse filme de suspense, mas achou no filme Suspense e Ficção Científica, que é uma categoria. Justo. Sabe? Então é muito confuso. Não dá pra saber como funciona esse sistema, não. Cara, eu não sei. As pessoas que colocam tags, porque eu não uso mais o Netflix pela web. Eu uso o Netflix sempre do Windows mesmo. Na época, o Windows 8 ele vem com o aplicativo do Netflix. Então, no aplicativo não dá pra você colocar tag. Eu não sei se no normal dá pra colocar tag. Eu não acho que não, nunca vi isso, não. Pois é, eu não sei, porque é muito ridículo, cara. Como você falou outra vez num outro podcast, você falou, tipo, Bleach tava com besteirol. Tudo bem, Bleach é um besteirol. Mas eu não imagino que o cara, alguém do Netflix olhou assim, besteirol. Sabe? Eu não sei. É legal, cara, ver essas categorizações do Netflix, porque é muito engraçado ele indicando. Você vê isso aqui, então veja isso aqui. Mas é complicado, porque pra garimpar os filmes bons é difícil. Mas Shuffle é um filme bem legal, eu recomendo mesmo, como eu disse, tá no Netflix, vale a pena. E é isso, cara, eu dou 3.8 Batman Esfera da Fruta pra esse filme. É melhor que Uma Questão de Tempo? Uma Questão de Tempo é aquele que o cara pode do viajar Rio no Rio. Tempo, né? Isso. Que eu também acho legal esse filme. Eu gostei, eu vi no cinema assim. Eu acho que o conceito desse filme, do Shuffle, ele é melhor. Mas a atuação dos atores do Questão de Tempo eu acho mais legais. Eu gosto muito da atuação dos caras do Questão de Tempo, cara. Eu achei legal que tem aqui, tipo, porque você viu Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., você também deveria ver Cavaleiros do Zodíaco, Saga de Hades. Eu acho justo. É tão ruim quanto... Enfim... Pode ser, né? Nesse ponto você pode estar certo mesmo. Enfim, é isso. Vamos então para as considerações finais. Lucas, então, quais são as suas considerações finais sobre esse podcast, sobre a Comic Con, sobre as coisas que estão acontecendo, sobre da Atena se concorrer a prefeito ou a governador, não sei. Vai dar merda isso aí, vai dar merda. O quê? Falaram do Datena correndo ao governador? Não tô falando mal? Paulista votou em Tiririca, velho. Eles vão votar no Datena. Cara, vai dar merda isso aí, cara. Pior que eu defendo, o Tiririca é um dos poucos caras que estão tentando fazer alguma coisa naquele cenário. Tá fazendo porra nenhuma. Tá fazendo Mas porra nenhuma. Mas tá tentando, porra. Tá tentando. É o Romário. O Romário tá fazendo alguma coisa. O Tiririca não, o Tiririca não. Tá tentando. Tá tentando comer pipoca no plenário. Esse cara tá enfim. Tentando. Eu acho que... Não faça isso. Eu tô pensando no que eu queria te falar uma hora e meia atrás, eu não lembrei. Eu tô muito bolado com isso, porque era um negócio importante. Tão importante que eu esqueci. É foda. Enfim, Dragon Ball Super, eles vão mostrar o filler do filler, que é o Pilaf, a festa da Bulma. Eu tô muito triste com isso. Eu acho, cara, que eu troparei. É que eles estão reconstruindo todo o filme. Reconstruindo todo o filme com algumas maneiras diferentes. Olha, a festa da Bulma não vai ser lá na Caparação Clápsula. Agora vai ser no iate. No iate, mudou pra caralho. Eu vou te falar, eu achei foda o episódio do Vegeta. Do Vegeta voando o cara. Muito bom. Hoje, Sam. É impressionante. Cara. Ele puto com o povo. Muito foda. O dublador do Senhor Kaiô é um dos piores dubladores que eu já vi na minha vida. Ele não muda o tom de voz. O Senhor Kaiô tá com raiva, tá triste, tá achando graça. Ele tá com o mesmo tom de voz. É impressionante. Que bosta, velho. Mas enfim, lá no Shunan, chuva de Nokin. Saiu um monte de anúncios, né? Da Anime Friends, dos mangás. Tem umas coisas legais, tem umas coisas que eu achei boas. Fate Zero, a novel, gostei. As to my friend. As to my master. Não sei. Eu botei a fala em português e em inglês, incrível. Eles comprem Lovely Complex e Orange, eu gosto dos dois. Lovely Complex é muito bom. Orange eu não sei, eu nunca vi. Orange é legal que ele é curtinho, então se você não quiser gastar muito dinheiro com as coisas da JBC. Eu não lembro qual foram os outros que eu gostei, mas teve outros que eu gostei. Tem o Kill la Kill, tem o Pandora Hearts. Não, o Kill la Kill já foi. Ah, o Pandora Hearts, só que ele é muito grande. Arakawa. O problema é que o Pandora Hearts é muito grande. Arakawa. Arakawa, esse eu vou comprar com certeza. Arakawa é foda. Teve Ultraman. Eu não lembro da JBC. A JBC anunciou Terraformers. Não, é Terraformers da Sam Mace. Não é esse. Não, eles anunciaram no Anime Friends que eles tinham uma decisão. Ou Terraformers ou Tokyo Ghoul. E eles escolheram Terraformers. Parabéns pro cara que escolheu. Aí o Tokyo Ghoul foi pra Panini. Foi, parabéns. Parabéns, você escolheu na veia, cara. Parabéns. Foi uma das piores decisões editoriais que eu já vi. É da JVC ou da Panini? É, Parasite. É isso aí, é isso que eu tava querendo lembrar. Parasite é legal. Mas é isso, parabéns por escolher Terraformers ao invés de Tokyo Ghoul, né? É uma ótima decisão. Mas é isso? Você quer falar alguma coisa da Comic Con? Não, a Comic Con a gente falou o que interessa, né, cara? É, pois é. A parte da Marvel, principalmente, que foi quase nada, também não interessa. A Marvel trouxe a roupa do Homem-Formiga que deu defeito, só foi no então no sábado. Mas eu acho legal da Comic Con é ver os vídeos do Omelete depois, tipo... Eles estão lá mó animados nos vídeos, né? Comic Con tá foda, que não sei o quê. Aí você vê o vídeo final, que é tipo... Os bastidores da Comic Con. Aí você vê os caras acabados, destruídos com a Comic Con. E você vê que aquilo ali era verdadeiro. Excelente. Então, eu espero que o filme do Batman vs Superman seja bom. Mas eu estou esperando mesmo o filme do Aquaman. Porque... Aquaman é foda. Não. Eu vou ler aqui alguns termos de busca do Anime Portfólio. Então, uma pessoa chegou no Anime Portfólio procurando Akio, outros significados. Qual é o primeiro significado? Akio? A morte? Não sei. Não, é A-K-I-O. Aí eu não sei. Anime que passam nas emissoras. Cara, eu me surpreendi que a Play TV ainda existe. A Play TV na minha Sky era o canal 181, tipo, é depois dos filmes pornô, depois das coisas do brasileiro, depois dos canais japoneses. Eu não sei como é que alguém assiste a Play TV, cara. Eu descobri na cagada, procurando a Globo e a Play TV, cara, devia ser que nem a Mix TV, cara, e lançar algo na TV a cabo, na TV parabéns. Aberta que ninguém vê mesmo, porra. Parabéns, e passa Naruto lá. É isso aí. Você vê. Também uma pessoa chegou lá como animes com fones de ouvido. Eu acho que ele tá procurando o Sonic da Animation, mas eu achei curioso a pesquisa dele. Digimon passa na Record? Não, eu não posso afirmar, eu não sei. Não passava, passava Pokémon, né? Passava Digimon na Globo. Eu acho que foi a mesma pessoa, também chegou lá perguntando Digimon e outras séries que passa na Record. Tá bom. E pra terminar... A pessoa chegou lá procurando por desenho que passava na Globo de cartaz. Tá foda. Tá bom. Eu não sei o que dizer quanto a isso. Ah, lembrei. Tem uma coisa que eu queria falar que eu acabei falando. Terminou aí esse tema de busca bizarro. Sim. Fiz um post, mas não vai sair tão cedo, né? Mas eu... E nas minhas buscas pra fazer o post, eu descobri que o Piccolo Daimaô... O velhão lá, não o novinho. Ok. Ele em Portugal se chama Coraçãozinho de Satã. Excelente. Parabéns, Portugal. Caralho. Parabéns, Portugal. Coraçãozinho de Satã é incrível. Mas o Piccolo normal. Se chama como o quê? O Piccolo Filho. É o Coraçãozinho não sei, só. Eu espero que... Satã Júnior ia ser foda pra caralho. Mas ia confundir com o outro Satã, cara. Eu realmente espero que ele seja chamado assim mesmo. Eu confio no Wikipedia, esse ponto. Caralho, eu vou procurar aqui, cara. Muito bom. Desculpa, cara, mas não tem como, não. Eu tenho que confirmar esta porra dessa pesquisa. Ai, caralho, cara. O problema é se eu pesquisar isso aí e ver o site de Macumba foda, velho. Aí eu coloco o Dragon Ball. Ah lá, cara. Eu procurei pro Dragon Ball. No Wikipedia diz que é isso mesmo. Eu pesquisei aqui no Google, episódio 80. A chegada de Coraçãozinho de Satã. Excelente. Vou até passar o link aí pra botar no post depois. Excelente, cara. Muito bom. Então com isso, pessoal, a gente vai encerrar o Yopi Dan Shibu por aqui. Tchau.